Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. À semelhança daquilo que aconteceu na semana passada, esta semana voltamos a estar aqui em vídeo para todos os nossos ouvintes e, obviamente, a fazer companhia a quem está de quarentena em casa. Antes de mais, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro Varela, muito boa noite e seja bem-vindo uma vez mais. Olha, boa noite Mariana, boa noite João e boa noite a todos que nos vão ouvir hoje e que nos vão ouvir nos próximos dias. Cá estamos outra Os que vez em. nos. Que nos siga, porque continuamos com o formato em podcast, para o caso das pessoas. Porque pode ter Exatamente. havido alguma confusão, mas o nosso formato habitual de podcast continua. A única diferença é o direto é que passa a ser no YouTube em vez de ser no Mixão. Exatamente. João Castro, muito boa noite para ti também e bem-vindo uma vez mais. Estamos sem som do João. João? João, não te conseguimos ouvir. Não, já estamos com som. Agora Agora já. sim. Já estamos com som. Boa noite, Mariana, em primeiro lugar. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos ouvem e que nos veem nesta altura. Portanto, uma experiência realmente nova e espero que estejam todos bem de saúde, que é o mais importante. Isso é o que interessa. E são muitos os temas que temos esta noite. Obviamente, continuamos aqui sem modalidades e sem futebol, mas os temas acabam aqui por existir na mesma. Deixar só uma nota de que o nosso Patreon ainda continua ativo e atualmente temos então as manhãs do Castro. Antes de irmos aqui aos temas de hoje, João, pergunto-te e peço-te uma definição das manhãs do Castro. Mariana, é muito simples, são áudios até curtos, mais ou menos 5 minutos, passa um bocadinho mais, depende dos temas. Eu já pedi alguns temas aos nossos ouvintes, já nos têm-me enviado e eu estou a preparar para falar deles, mas basicamente é falar sobre a atualidade, falar sobre as notícias que saem nos jornais, fazer um pequeno resumo e comentar essas notícias que vão saindo. Hoje falei da nomeação do André Bernardo para administrador, para a parte do marketing e operações. E falei do Mathieu, do grande Mathieu, e da sua provável, mais que provável, partida do Sporting, porque não vai renovar. Temos que lamentar esse facto, mas já aí vamos, não é? Já lá iremos, é verdade. E começando precisamente pela nomeação e pela escolha de André Bernardo. Pedro, a escolha de André Bernardo veio na sequência da demissão de Miguel Gal. O que é que te apraz dizer sobre toda esta situação? Eu não vou dizer muito porque eu sei que o Castro está mais documentado, também para nós também falamos entre todos para também não nos repetirmos, mas nem de propósito e como toda a gente sabe, nós não temos fontes nenhumas, mas ainda na semana passada tínhamos lançado aqui que às tantas estaria para sair o Miguel Cal do Sporting e no dia a seguir acabou por acontecer. Parecia-me uma clara evidência, quer dizer, acho que não mais do que um exercício de ter alguma fonte, era fácil de perceber isso, até pela ausência do Miguel Cal no de todos os assuntos que se falavam do Sporting e, portanto, praticamente de tudo aquilo que nós temos vindo a falar. Olha, em relação a isso, e para não passar aqui, não repetir o que o Castro certamente irá dizer, e porque acho que é mais importante até ouvirmos depois o Castro neste assunto, não me espanta por tudo aquilo que se está a passar no Sporting, não me espanta a saída da Cláudia Lopes, não me espanta a saída do Miguel Cal. Eu tinha alguma esperança que o Miguel Cal pudesse fazer algumas coisas interessantes no Sporting, da mesma forma como também tinha do próprio Zenha. Mas do Miguel Cal até tinha mais, apesar de todo aquele documento que se falava, do manifesto, aquilo era uma coisa mais antiga, mas havia algumas ideias que me parecia que poderia, pá, enfim, poderia ser algo diferente para o clube. Mas isso acabou por não acontecer e na prática a ideia que ficamos desta passagem do Miguel Cal pelo Sporting é de aumentos das game boxes, de preços, as experiências que nunca aconteceram, há um aumento do número de portas, mas com a confusão que nós sabemos. Enfim, ficou tudo assim ficou muito aquém do que seria expectável e esperado por quem tanto prometeu, porque esta direção foi eleita por um conjunto de promessas, sendo que a promessa número um tem falhado a toda a linha, que é a famosa promessa da União, mas depois há um conjunto de outras situações que foram faladas. Bem, eu já nem vou entrar na questão da aplicação e do sistema informático e de tudo aquilo que nós já falamos do digital. Tem havido melhorias muito ténues e, portanto, olha, enfim, muito pouco para quem tantas viagens aos Estados Unidos fez, para quem vangloriou-se do Sporting no relatório de contas da ida aos Estados Unidos por causa do Liverpool, uma série de situações que depois chegamos ao final e olhamos para trás e dizemos: foi isto? Epá, para isto sou capaz de fazer eu até, e só com. Se calhar à distância, até fazer em remoto. E pronto, e vou deixar agora o Castro falar do resto. E ficou tanto por dizer e tanto por fazer. João, o André veio substituir o Miguel e sei que muito tens para conseguir e para poder falar sobre este assunto. O palco é teu. Obrigado, Mariana. É sempre complicado nós estarmos a avaliar o trabalho das pessoas quando nós não estamos lá, obviamente, e quando realmente o que passa cá para fora é muito pouco, e isso o Pedro referiu bem, até mesmo com a Cláudia Lopes, não é? Se eu perguntar a qualquer sportingista o que é que a Cláudia Lopes fez no Vão dizer que não Sporting fez de nada. concreto, vão dizer que não fez nada, se calhar até fez, não é? E se calhar, pronto, acho que falta um pouco isso também ao Sporting, que é mostrar o que as pessoas fazem, porque depois é muito fácil aparecer outras pessoas, assessores, e depois acabarem obras que estejam em curso. Por isso é que eu acho que é importante as pessoas que saem vincar bem as suas ideias, de forma que não se roube as ideias dessas pessoas ou a criação, a origem dessas ideias. Em Sporting, o que eu denoto é que, por exemplo, o André Bernardo, e pode ser um excelente profissional, não estou a dizer que não seja, ele vem do IT, portanto é o responsável pela parte do IT, e esta cooptação para administrador e para a parte da marketing e operações. Eu já falei hoje no Patreon de manhã, o que me chateia no Sporting é mesmo isto. É tipo, epá, vamos contratar um gajo para o marketing. Muito bem. O Cal realmente era do marketing. E agora para a sessão vem a pessoa do IT, que não tem nada a ver com marketing. Pode ter alguns pontos comuns e o Marketing marketing pode ter comercial, não é? marketing comercial e operações. Pode ter alguns pontos comuns. Ah, mas não vem, isto é a mesma coisa. Eu falei de manhã que nós íamos contratar o Zezé para a ponta de lança. O Zezé não é ponta de lança. Mas Olha o foi gol isso que que marcou o fizemos, mas foi isso Zezé. que fizemos, Castro. E aqui estamos a fazer a mesma coisa. Eu disse isso no Patreon. Quem estiver a nos ouvir agora e estiver no chat, pode testemunhar isso mesmo, porque é o que nós estamos a fazer. Eu sei que nesta altura, se calhar, é difícil contratar alguém, atendendo que estamos todos em casa, atendemos que estamos numa situação complicada, mas a verdade é que no, no, na apresentação. Foi dito que isto é até ao final do mandato. Portanto, vamos ter uma pessoa do IT na parte do marketing. E, portanto, o Sporting continua a ser, quanto a mim, um clube muito grande com uma estrutura pouco profissional e uma estrutura pouco orientada para o sucesso. É cooptações, é pessoas que vêm, pronto, dão um jeitinho. Isto faz lembrar aquelas empresas que, para chefe da manutenção, arranjam uma pessoa que desenrasca. E Certo. depois, quando é preciso coisas mais técnicas e coisas mais elaboradas, não há, vai-se fazendo. Isto é exatamente o que se passa no Sporting, é a minha opinião, do que se passa no Sporting. Sobre a saída de Miguel Cal, o que é que eu tenho a dizer? Conforme o Pedro disse, o Pedro já tinha dito aqui, eu também depositava algumas esperanças do Miguel Cal. Não vamos saber ao certo, a não ser que ele queira vir ao Sporting 160 e nós já endereçamos um convite para ele vir ao Sporting 160 e que dê uma entrevista. Percebo que nesta altura não queira, porque o que eu percebo é que alguma coisa falhou e vamos a isso. Então, pronto, eu estive a ver realmente situações que poderão ter levado à saída do Miguel Cal e obviamente houve aqui algumas entropias na direção e nos vários departamentos que levou a que Miguel Cal deve ter sentido manietado ou por orçamentos, ou por pessoas de outras áreas, e, portanto, achou por bem, porque a época já praticamente acabou, vamos ser realistas, sair do Sporting. Certo. Agora, o Pedro disse que realmente é pouco palpável aquilo que ele fez. Eu consegui listar algumas medidas, do que foi feito no Sporting, da parte do marketing e operações, e aqui não estou a dizer que as ideias tenham sido Miguel Cal na totalidade, mas foi o departamento que lidera, não é? Isso é que é importante, Certo. portanto. Então, o que foi alterado? Mudamos de operador de catering, na Aleluia. parte do marketing, é A verdade. única pessoa que me tentou processar até hoje. Mudamos de operador de catering, portanto, acho que é um ponto positivo, a meu ver. Com a informação que eu tenho, não aumentamos os custos com isso. Renovamos alguns espaços da comida, portanto, novas cantinas para funcionários e as cantinas da academia. Pelos vistos, há um projeto também, Pedro, de renovação dos bares. Vamos ter uma coisa que, por acaso, aqui o nosso rival aqui da cidade do Porto já tem, que é o City Delivery, ou seja, entregar a comida Nos pedida locais. através de uma aplicação para os locais. Portanto, isto está a ser Mas não feito. temos aplicação. Ainda não temos a aplicação, Certo. mas já lá vamos. O Pedro falou muito bem no aumento das portas, não é? Aumentou as portas, deve ter O sido uma número medida do das portas, não marketing. parece que aumentamos as portas do Sim, tamanho. aumentou o número das O número portas. das portas, exato. Pelos vistos correu mal e há realmente um ponto negativo. Mas aqui não depende só do marketing, tem-se que dizer que também depende da parte de segurança. Segurança. Portanto, aqui não sabemos muito bem como é que isto é feito, mas a verdade é que, verdade seja dita, funcionou mal e, portanto, tem que ser corrigido na próxima época. Sei que aumentámos a frota de viaturas do Sporting, portanto, é uma coisa que também é negociada pelo marketing, portanto, e operações, neste caso pelas operações. Call center, neste caso, foi alterado, como vocês já devem ter percebido quem ligou para o Sporting. Passámos a ter uma bilhética na loja da Rua Augusta, graças a Deus, acho que era importante, principalmente para turistas e tudo, embora agora a rua esteja fechada. Na Certo. parte do merchandising que consegui apurar, abrimos o quiosque no Colombo, finalmente, marcámos ali uma bandeira verde no Colombo, ok? Bandeira verde ali no Colombo, acho que era importante, já podíamos ter feito isso há mais tempo. Também tivemos um quiosque no Vasco da Gama, chegamos a ter aqui um quiosque no Plaza, aqui no, na cidade do Porto. Se eu não estou enganado, na altura do Natal, mas sim, acho que foi no Plaza. Miguel Cal, e isso foi uma bandeira, abrimos a loja verde no estádio, como vocês devem saber, certo? E depois no Pavilhão Sim. João Rocha, portanto temos agora duas lojas. Certo. Em termos de corporate, Pedro, isto que te disse também a respeito, alguma renovação dos espaços de corporate no estádio, ok? E pelos vistos houve mudanças também na E havia estrutura, uma cada um boa, vai. e havia um bom projeto em andamento em relação ao corporate pensada lá para dentro, para aproveitamento relacionado com os Nos espaços. patrocinadores e com a Sporting TV. E era um projeto que Ok. estava em curso, É não o sei nosso se vai se realizar. posicionamento, sim. Era um projeto à volta de 1,5 milhão. Sim, por E duas também pessoas a que já mudar não no estão logo. lá. Exatamente. Pronto, em termos de corporate, acho que foi aí uma revitalização. No business do consumer, que realmente é uma parte mais complicada e que não se vê tanto, porque não depende só do marketing, digo eu. Mas sim, o que é que eu apurei? Acho que o Tigas falou nisso no programa que fizeste com ele, que foi a sala para crianças no estádio. Sim. Foi colocado. Relembro a parceria com a Repsol, que foi renovada ou renegociada, porque agora está em todas as bombas, portanto conseguiu-se ver isso. Tivemos a questão do aumento dos preços da Gamebox, com algumas alterações em termos de impacto no Nas sentido do crianças, estádio, por exemplo. nas crianças, e depois tivemos alterações. Pronto, sei que estava a decorrer o projeto, tão falado da Fanzone, perto portanto, do estádio ali, mas isso, mais uma vez, tem a ver com a segurança. E depois temos a parte ainda da app e do site. Portanto, a app já estava prometida, como vocês sabem, para este ano, mas que era agora, em março, Fevereiro, está março, parada. exatamente. E também temos de site. Pelo que consegui apurar, do lado do marketing está tudo feito, ou estava tudo feito, está tudo o contributo feito, faltam outras áreas. Não sei qual será, se é uma questão de budget, se é uma questão de Outras áreas, IT, diria que é o de IT, não é? Tem aprovação. que ser. Exatamente. Portanto, aqui vocês repararam que eu já resumi aqui um pouco o que poderá ter acontecido. Isto basta fazer contas de somar muito fáceis. Marketing, IT e segurança. Não é? Mais budget de direção. Portanto, estes quatro elementos Certo. juntos, se um dos setores não acompanhar o outro em E alguns havia projetos, budget, o Castro, isso eu posso garantir. Havia budget, estava uma rúbrica claramente especificada para o digital. Portanto, havia budget. Portanto, eu tenho quase a certeza que o problema não era financeiro. Ainda havia outra situação, que é aquele software de gestão que tanto foi falado, portanto também acho que já foi aprovado o software de gestão, um novo Sim. software de gestão que vai gerir todo o clube numa só aplicação. Portanto, como tu viste, aqui conseguimos já captar algumas medidas que foram feitas e tomadas, umas não resultaram, outras ficaram a meio, como a app e o site, das portas não resultou, e portanto, isto foi aparentemente o que foi feito, mais outras situações que devem ter sido feitas, que não são de conhecimento público, e portanto não temos forma de chegar a elas. Agora, o que me parece é que mais uma vez o Sporting pode ser uma luta interna de poder. Oh, João, Agora, mas sobre. deixa-me só dizer um pormenor do que estavas a dizer, mas ficou também um bocadinho de basófia, porque bem nos recordamos do Miguel Cal e da sua questão dos recordes de bilheteiras e aquelas coisas todas. E esse eu acho que foi o início do. Já lá vou, Início já do lá fim. vou. O Sim, início, não eu já digo lá do vou. fim, mas de uma lógica de que também mudou com o Zanha. O Zanha também, a partir de uma certa altura, quando veio com o discurso da herança, também mudou completamente aquilo que era o Zanha dos primeiros meses para o Zanha que nós temos atualmente. E com o Cal é exatamente a mesma coisa. Pareceu-me, Deixa-me, eu já lá parece-me. vou, porque É o tramado que me quando a parece bola vai ao ser. poste. É exatamente, aqui nesta questão é mesmo tramado quando a bola vai ao poste. Mas o que é que me parece também? Parece-me é que existe um distanciamento, muitas vezes no Sporting, do que é a função em si e do futebol. Ou seja, as pessoas quando entram para o Sporting, apesar de virem com boas ideias, com boa estrutura, depois embarram em algo, e neste caso, aqui a minha crítica é perceber bem a paixão do adepto. E perceber bem o mundo de futebol, que é um mundo cão, o mundo de futebol é um mundo cão, porque há interesses, toda a gente quer subir, toda a gente quer ter sucesso, porque o futebol traz reconhecimento pessoal e profissional, como tu deves compreender. E portanto, o que eu acho que aconteceu é uma mistura destas duas coisas: a não percepção do Cal sobre o que é o futebol e a não percepção do Cal de onde se meteu. O que é que me leva a querer outro aspecto importante, e aqui um bocadinho em termos de. Até para terminar, o que é que me leva a querer um aspecto importante? É que eu acho que no futebol é preciso as pessoas às vezes darem um soco na mesa. E acho, não sei o que aconteceu, mas acho que as pessoas, neste caso o Cal, devia ter dado um soco na mesa à primeira vez que tivesse percebido que as coisas estavam a ser ignoradas ou não estavam a ser atendidas. E portanto, no futebol isto acontece. Quando não se consegue, nestas áreas que não estão relacionadas com a bola entra ou não, depois há pessoas que tomam outro poder. E, portanto, acho que rapidamente Cal podia ter percebido, ao final de 2 ou 3 meses, que aquilo que lhe foi prometido e todas as mudanças e tudo é tudo muito bonito, mas depois há lá interesses lá dentro que Muito bonito não no deixam. papel. É, não deixam. E, portanto, aqui é preciso dar um soco na mesa. Portanto, num outro aspecto, quando tivemos Bruno Carvalho que pegava em todos os dossiês e ele queria saber todos os dossiês, é muito por causa disto, Pedro. Muito interesse porque aquele departamento, se calhar, não Sim, vai nós fazer vimos porque isso quando governa veio cá tudo. quando veio cá o nosso convidado. Ai, agora falta-me. Está-me a fazer tipo uma branca. O Carlos Vieira? Não, do Jornal do Sporting e da. Ai, agora tive aqui uma branca tão grande. Já o Que suporte foste Pedro tu? Figueiredo? Não. Não, que era responsável, que reportava, falava com o Bruno Carvalho. Ai, que agora tive aqui uma branca. Que foi nosso convidado aqui, que falou do trabalho de investigação que está no Isté. Mariana, tu a conheces bem. Puxa. José Quintela. Ah, José Quintela, puxa, agora tive aqui uma branca. Que ele até a certa altura, quando eu até puxei um bocadinho mais esse assunto, se percebeu que às vezes ele até podia ter os projetos, mas. Há sempre ali qualquer coisa, ou porque às vezes a engrenagem não funciona, e no Sporting grande parte das razões tem a ver com a São engrenagem, outras essas. vezes tem a ver com a questão de não é uma prioridade, não é? Porque nós já tivemos vários momentos para fazer várias diferentes ações que andam-se aqui a pedir há vários anos e não tem sido prioridade. Essa é que também é uma verdade. É isso. Portanto, aqui há duas situações que são precisas salientar. É o que é que terá acontecido nesta luta de poderes pelo Sporting, e realmente o que me leva agora, mais do que justificar a saída ou não do Cal, é perceber que nós metemos um. O André Bernardo, que é do ITA, departamento de marketing, não é? Isto, olha, é como meter o Zezé a ponta de lança, isso que eu quero frisar, é como meter o Zezé a ponta de lança. O gajo vai marcar um golo, mas só vai marcar um. Pronto, vamos lá ver se corre bem ou se corre mal, mas mais uma vez estamos naquela situação em que, é, como já falámos aqui várias vezes, não temos estrutura e depois, pronto, vai-se arranjando o remendo, olha, tu tratas disto, ok, pronto, ficas com este pelouro, e tu ficas com este pelouro. Pá, e às vezes, uma coisa também queria, importante, só para acabar mesmo. Eu, por exemplo, eu quando, se alguma vez não está nos meus projetos, não tenho agenda, para que fique claro, não tenho nenhum Excel com todas as minhas ideias, não tenho um Word com todas as minhas políticas que queria para o Sporting, mas se alguma vez eu fosse para o Sporting, algum lugar que fosse, eu só iria com uma pessoa, com algumas pessoas de confiança. Não se consegue ver, Pedro. Não Está tudo se em branco. vê, Pedro. É, não sei, está tudo Ahá, em Castro branco. Não, 2020. enquanto falas, eu ponho aqui, que é para as pessoas saberem Claro. quem é que é tu. Agora, eu só iria para o Sporting com uma confiança total nas pessoas que fossem comigo. Por exemplo, se o Pedro fosse, eu iria se fosse com o Pedro, porque confio totalmente no Pedro. Caso contrário, eu nunca iria com pessoas se conhecesse mais ou menos, só por serem do Sporting ou porque o projeto era aliciante, porque eu iria sempre saber que estava, que algum dia ia levar uma cacetada por trás ou uma entrada a pé juntos e iria ser encostado ou algo do género. Portanto, é muito importante no futebol e por isso é que eu percebo, se calhar, algumas situações da antiga direção em que eram muito unidos, mesmo até ao fim, porque neste mundo do futebol é preciso isso, é preciso ali união e um grande conhecimento das pessoas. Portanto, um Castro e uma Mancada 2020 é o que se pede. Não, não, Não, não. eu já disse isso várias vezes, por muito que eu não me meteria no Sporting, nem, pá, basta ver o que tenho que aturar às vezes e não sou candidato a nada, nem tão pouco, mais ou menos, olha, no dia em que eu dissesse alguma coisa como vou ser candidato, estava feito, tinha aqui gente à porta e a chatear-me e a procurar a minha vida Ainda por cima, toda. agora já Mas tinha conhecem a cá. tua Ah, pá, cara. caramba, já conhecem. Quer dizer, a minha cara já conhecem. Eu já disse isto várias vezes. A nossa cara, o Castro, quando nós decidimos os três fazer isto do vídeo, e primeiramente até dos vídeos do Sporting 160 TV, nas idas ao Certo. estádio, eu já disse ao estádio, ao Castro já nos tinha, e a ti, quem nos quisesse bater já nos podia bater, que conhecia perfeitamente a nossa cara, vamos muitas vezes aos estádios. Portanto, não é por agora nos verem com outra regularidade. Quem quiser bater, bate e não vai estar à espera que a nossa cara apareça. E portanto, olha. Olha, antes de avançarmos para o próximo tema, e já agora, permitam-me, uma das coisas que ficou falada com o cargo de Miguel Cal foi precisamente a questão da aplicação. Pedro, achas que é agora que vai haver aplicação? Sei, olha, Mariana, não tenho. Não tenho grande perspectiva, não quer dizer, nem perspectiva, nem expectativa. Eu espero estar muito enganado e espero que consigam. E acho que o período é complexo, o período nesta altura é complexo porque. Seria um período que poderia dar para implementar ou para lançar ou para preparar, porque está muita coisa parada e, portanto, este tipo de aplicações, quem trabalha na área tecnológica como eu ou como o Castro, as pessoas continuam a trabalhar, e tu, como tu, desculpa, e tu Certo. como tu, nós continuamos os três a trabalhar, as coisas não se Exato. deixam de fazer, as E propostas não pior, se deixam de vou trabalhar fazer, muito mais. os programadores não deixam de trabalhar. Eu trabalho numa empresa que tem mais de 40 programadores, estão todos a trabalhar, os projetos estão todos a andar, portanto, não é por aí que a coisa. E, portanto, e até desse ponto de vista poderia ser interessante, porque a coisa podia estar a andar, podia estar em fase de testes, podia até se pôr, fazer aqui um grupo mais pequeno de determinados utilizadores para. Como Tanto até que as se redes fez. sociais também estão a crescer. Claro, e portanto, agora, até me custa em 2020, portanto, deixa-me consultar, estamos em que mês? Mês em março. Em que custa-me em 2020 e em março de 2020 ainda estarmos a falar disto como se tivéssemos descoberto a roda. Epá, Certo. é triste. É triste nós voltarmos a estar sempre a falar nisso e por isso eu também não. Eu gostava, eu sei que o André Bernard tem muitas relações na área do IT, eu por questões profissionais não vou tecer nenhum comentário, mas. Dizer apenas que ficaria muito contente que isso pudesse ser feito, uma aplicação. Eu já só peço que ela seja lançada, que ela seja criada, lançada, que os sócios possam testar. Ainda há pouco estava a ver algumas outras aplicações, o que é que estavam a fazer, que tipo de conteúdo estavam a implementar. E nós sabemos que o digital permite uma série de coisas. Quer dizer, os jogadores do Sporting estão a receber o plano de treinos diário via WhatsApp. Sim. O Ristovski, o Batalha confirmou ainda hoje isso. Já anda aí um documento com alguns exercícios que podem ser feitos para este tipo de situações. E, portanto, podíamos nesta altura estar aqui a desenvolver um pouco mais de conteúdos, a preparar. Bem, assim, é uma série de coisas que era possível fazer. Portanto, olha, espero que se o André Bernardo vindo de uma ligação mais próxima do IT, se isso se se ajudar é bom, mas pá, Certo. uma aplicação destas não é, pá, quer dizer, tem que ter algum trabalho de base bem feito. Tu, uma aplicação, eu já fiz um episódio só dedicado a isso. No Patreon já dediquei uma hora dedicada até propostas que apresentei ao Sporting na altura, já há muitos anos. Se tu vais lançar uma aplicação e um meio digital tão forte de ligação a este ecossistema, aos adeptos, aos stakeholders, ao corporate, seja o que for, pá, eu espero que quando o fizerem seja uma coisa em que pensaram mesmo Estruturada. seriamente nisto. Não é lançar uma aplicação, como eu Ó digo, de Pedro, com esse vez em tempo quando aqui duas todo. ou três funcionalidades, porque senão para isso eu faço hoje um e-mail para lá e digo o que é que a aplicação tem que ter. É pá, mas isso não, eu quero uma coisa que eu diga, Com pá, esse isto tempo todo, faz eu sentido. espero a melhor aplicação de sempre. Com esse tempo todo, dá para Pois, preparar os esse, olha, pormenores. quanto a Seja. isso, eu tenho duas questões. Uma, Vai vamos ver quem tomar vai ser. penalti da aplicação. Olha, quanto a isso, eu tenho duas questões. Primeiro, vamos ver qual é a empresa que vai ser escolhida, que é um ponto importante. A empresa que é escolhida, pá, no passado foi do website, foi, como nós sabemos, é uma empresa que tem ligações por via do corporate. Eu percebo essas ligações. Pá, mas às vezes é preciso medir a ligação do corporate com a qualidade do fornecedor. E o Certo. dinheiro não pode justificar tudo. Porque nós tivemos uma melhoria substancial do novo website quando foi lançado. Pá, mas nós não, o nosso website não é nada de especial, bem pelo contrário. Claro que não. Pá, Aliás, basta não, ver já tinha que ter alguns sofrido exemplos, não é? uma alteração, um upgrade em termos gráficos, em termos de quantas vezes, eu já nem digo de conteúdo que, oh, Mariana, tu lembras-te e João também, Exato. quando fizemos aquele guia para a revista 1906, nós fomos buscar alguma informação ao site que estava completamente desatualizada. O Então, em algum, futsal o futsal era, feminino a feminina continua era assustadora, desatualizado. continua. E, portanto, a mim preocupa-me desse ponto de vista da, pá, como é que, não é só lançar, porque o lançar é fácil, contratas uma empresa, dizes qual é o teu caderno de encargos, faz isto, e lançava, e estava lançada. Mas não é isso que nós queremos. O lançar pressupõe uma estratégia de médio e longo prazo, pressupõe KPIs, pressupõe perceber, opa, já não vou entrar agora aqui no pormenor do que é que a aplicação vai ter, saber os tempos de utilização, do tempo que o utilizador está dentro da aplicação, os ecrãs mais visualizados, as áreas que mais interessam, que é para tu rapidamente poderes tomar as decisões. Pá, mas isto é o básico, o que eu estou a dizer, diz o meu filho. Filho que tem, faz amanhã anos, e portanto, e tem 13 anos, e portanto, diz ele, e que vê mais YouTube do que se calhar a direção toda do Sporting num ano, e portanto, vê mais ele num dia. Portanto, o lançar em si tem que ser muito mais, e já houve tempo mais que o suficiente, e há gente no Sporting, ou pelo menos supostamente deveria de haver gente no Sporting capaz de olhar para isto, desenvolver o plano estratégico e lançar. Agora, se vamos conseguir isso ou não, eu tenho muito receio e tenho muito medo, e não irei, no dia em que ela sair, prometo a mim mesmo, como tenho feito aqui muitas vezes, já nos últimos tempos, e nós todos temos tido esse cuidado. Ainda o Castro, quando fez agora a análise do Miguel Cal, teve o cuidado de referir várias vezes que nós não estamos lá dentro, não conhecemos todos os sistemas, não conhecemos toda a operação e, portanto, temos aqui algum cuidado porque não queremos também cair na crítica fácil. Nunca foi esse o objetivo do Sporting 160. Nós tentamos trazer sempre crítica sustentada e crítica que pode, obviamente, ser trabalhada, porque se as pessoas quiserem vir cá, como o Castro diz, agora eu entendo que o Miguel Cal não vem cá, faz todo o sentido, mas se ele quiser vir cá, teremos todo o gosto em discutir e, se calhar, até ele nos poderá trazer alguns dados para que nós pudéssemos perceber algumas das situações. Mas para finalizar, pá, gostava que a aplicação esteja e quando ela sair terei todo o gosto em olhar e olhar para aquilo de uma forma construtiva. Eu acho que há coisas básicas que ela tem que ter, que eu penso que não será difícil ter, e eu acho que às vezes não é muito difícil. Repara que, eu sei que, vou dar um exemplo um bocadinho mais simples, mas quando foi preciso mudar um bocadinho, um pouco, o grafismo, a estética do Jornal do Sporting, lá conseguiram fazer e as pessoas reconheceram isso. E eu acho, já falamos disso aqui várias vezes, nós precisamos dessas pequenas vitórias. E quando eu digo precisamos, Não é só a direção que precisa, somos todos nós. O Sporting precisa de aos poucos ir conquistando pequenas vitórias. Agora, se esta direção é capaz de trazer essas pequenas vitórias, isso já é outro assunto. Mas nós precisamos dessas pequenas vitórias, nós precisamos de que o clube comece a entrar num caminho certo, numa rota, que nos traga, que nos pareça um rumo. E isso não está, quer dizer, não tem acontecido, infelizmente. Continua a Deixa-me não dizer que, acontecer. sendo o André Bernardo um homem do IT, não espero nada mais, nada menos que a aplicação e o site rapidamente estejam prontos, porque é uma área que ele domina e, como tal, Mas acho não que tem mais faz, domina, responsabilidade. mas não é ele que vai fazer. Certo. Pois, Não é? mas vamos ver Pois, quem vai aplicar e depois eu vamos também saber. domino a arte de. Olha, eu também domino bem a arte de pôr os ingredientes no frigorífico quando as compras chegam a casa, mas cozinhar está quieto. Nenhum obstrelado quase que sei fazer, portanto, vê lá. Isso às Ok, mas já vezes. estava programado aqui Eu sei, eu estou a que brincar com isto, mas agora eu sei, deixa-me eu dizer percebo. que espero que no site e tudo não esqueçam a parte dos sócios e a parte dos núcleos. Sim. Preocupa-me essa Os interligação núcleos com os núcleos. fez-se uma coisa boa, aquela plataforma para os núcleos de venda dos Mas bilhetes. agora. Já o falamos aqui, elogiamos e nós já vimos e conhecemos pessoas que operam com elas e que têm muito trabalho, porque eu já disse aqui, as pessoas que trabalham nos núcleos, muitas vezes as pessoas falam blá blá blá e ah, este agora apoia aquilo, apoia outro, mas eu queria era vê-los lá bater com os costados no, na venda dos bilhetes e ir para o estádio entregar 100, 200, 300, 400, 500 bilhetes, a ter que entrar mais tarde, depois do jogo, a não receber nada, a sair depois da hora e não sei o que mais e todas aquelas coisas para depois não ter Claro, mas o que eu benefício queria nenhum. dizer é que não se esqueçam é de perguntar às pessoas que gerem os núcleos se dá para Sim. integrar a plataforma diretamente no site que estão a pensar fazer, porque era importante haver essa integração. E, portanto, não se esqueçam de perguntar às pessoas do núcleos, não se esqueçam dos núcleos no desenho, na arquitetura do site e na arquitetura da Mas, aplicação. Castro, já disseste uma coisa: se eles estão a preparar uma tal plataforma, uma plataforma que supostamente é Top, top. transversal, top e transversal a toda a operação, top, foi como nós também, repara, nós também mudamos de uma semana para outra. Na semana passada tivemos problemas e fomos procurar uma Esta solução. semana está impecável. E esta semana está impecável. Pronto, lá está. Qual é a diferença? Semana passada viemos com uma plataforma gratuita, que é muito conhecida e muito utilizada, mas tem determinados problemas. Esta Certo. semana estamos a utilizar uma plataforma que custa dinheiro. Para já ainda estamos no período trial que eles permitem durante um período de tempo, mas daqui a, acho que é 60 dias, vamos ter que ir a comprar e à partida iremos ter que ir a comprar porque ela efetivamente está a funcionar bem. Mas a questão que o Castro diz é muito importante porque não é fazer a aplicação isolada. A plataforma se vai gerir todo o ecossistema de operacionalização do Sporting a diferentes áreas, diferentes níveis, e inclusive até da parte da contabilidade e da faturação, como já ouvimos falar, tudo isto depois vai ter que estar integrado, porque nós não queremos, mais uma vez, em 2020, ter o sistema da faturação, o sistema comercial, o sistema da aplicação, o sistema dos conteúdos para o site, o sistema não sei o quê, papapá, e andamos aqui e pronto, e é outra vez o problema É o do que é. passado, que não é isso que nós queremos. O sistema do sistema do Do sistema do sistema, claro. sistema. Falando em sistemas, vamos falar de sistemas táticos, ou por outra, é uma ligação à situação do Matia. O Matia, que atualmente é um dos capitães do Sporting desde a saída do Bruno Fernandes. João, está certo que ele vai embora. Para o Matia, sei que ele está-me a ver, que ele gosta muito de mim, um coraçãozinho para ele. O Sim, maior. pelas notícias que estão a sair, que estão a ser vinculadas pela comunicação social, até se calhar pelo próprio Matia, já se percebeu que não vai renovar e, portanto, vai partir, vai nos deixar esse grande jogador, esse grande profissional. Com pena minha, porque eu acho que era daqueles elementos que nós precisamos, aqueles elementos que trazem aquela paixão, aos adeptos, aqueles elementos de confiança. Com toda a sua experiência no futebol internacional, era daqueles elementos que devíamos ter na nossa estrutura. Não depende só de nós, E o que é obviamente, que e isso é fez o vontade de cada. Matia fazer? Já agora? O que é que fez o Epá, Matia fazer na tudo, estrutura? tudo. Tudo. Olha, Até as camas, se fosse preciso. o site, a app. A Ah, o app, Matia tudo. atira muito facilmente. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, acho que o Matia tinha que ser ligado ao departamento de futebol, obviamente. Com um jogador com aquela experiência, uma coisa nós temos, repara, os jogadores estrangeiros quando vêm para o Sporting, né? Imagina, o Sporar chega ao Alvalade ali e é recebido por alguém ali do departamento de futebol e tu, ah, ok, pronto, és tu, muito bem. Pronto, é um bom jogador, foi um bom jogador da casa e tudo, mas chegar ali e ser recebido por Matió, é pá, este gajo já jogou no Barcelona, não, este gajo Já. é um craque, é um A senhor, portanto, credibilidade. há o respeito, a credibilidade, a experiência, tudo, em termos de Matié, é tudo. E, portanto, é um jogador que eu gostava, obviamente ele podia continuar, podia estudar, não sei quais são os estudos de Matió, mas é aqueles jogadores que têm que ser integrados no... É doutorado em Ai, tenho futebol. mesmo pena. É voltado em futebol, eu tenho mesmo pena, a sério, porque tu olhas para a estrutura do Sporting e tu vês que faltam esses elos de ligação e faltam jogadores com essa experiência internacional, faltam jogadores com esse carisma, é o que falta ao Sporting e pá, os nossos rivais até fazem isso muito bem. O Casillas, apesar da doença, continua no Porto, não é? Porquê? Ah. É um respeito, não é? Tu entras ali no túnel, está ali o Casillas, é um respeito. E depois, obviamente, toda a experiência e todas as capacidades que possam ter em várias áreas, mesmo para os miúdos, para a formação. Não sei se o Matheus quer ser treinador ou algo do género, não sei se só quer diretor ou diretor desportivo, não sabemos qual é o futuro do Matheus. Obviamente, isto que eu estou a dizer depende também do jogador, porque o jogador, se quiser ser Castro, estão aqui a agricultor, pedir para falares em francês no chat. não, é melhor não, para não estragar a emissão, não Fala, fala. é? Para não estragar Se for a emissão. preciso, para ele ficar, aprendemos todos a falar francês. Ah, Não isso seja sim, por isso está isso. bem, isso é verdade. Até fazemos um programa em francês se for para ele ficar, não tem problema Exatamente. nenhum. Vai, deixa-me ver Google Translator. Pronto. E, portanto, não é o meu forte. Nem eu. Mas deixa-me dizer que Matió é daqueles jogadores que nós devíamos aproveitar. Não sendo possível, e obviamente o jogador pode querer ser agricultor lá numa terra qualquer em França, ou cultivar vinho, nós não sabemos, isso é importante também. Pá, mas é uma pena, é uma pena não poder vê-lo jogar e é uma pena não vê-lo representar o Sporting, seja de que modo que for. Portanto, lamentavelmente, vamos ficar sem o Matheus. Pedro, para além de Matheus, muitos foram os jogadores que marcaram no Sporting que já disseram adeus. Falo do caso de Freddy Monteiro, falo do caso de Nani e faço-te uma pergunta muito direta. O Sporting não aprende com estas saídas? Não aprende e às vezes não trata bem. Espero bem que haja alguma dignidade na saída. Eu não me esqueço há muitos anos quando o Rui Jorge saiu do Sporting depois de uns anos brilhantes como jogador do Sporting e a forma como ele saiu, como saem outros jogadores. O próprio Nani ainda este ano saiu e o que se falou dele, o Monteiro, o que se fala dele, eu nem quero imaginar quando sair o Acunha, o que se vai falar dele, meu Deus, aquilo vai ser um fim do mundo, mas pronto, tirando esses pormenores à parte, olhando para Mathieu, eu de Mathieu, vou ser sincero, o Castro já disse praticamente tudo, eu em tempos, eu já há muito tempo, sei lá, 2 ou 3 anos, já não me recordo. Escrevia no meu blog que havia jogadores que, a partir de uma determinada altura, se devia de fazer tudo para que eles ficassem no Sporting. E o último Certo. jogador que escrevi sobre isso foi o Rui Patrício, naquele momento em que nós acharíamos que, epá, mas acham mesmo que o Rui Patrício, ninguém o veio cá buscar, já fomos, não sei o quê. O gajo é um dos melhores guarda-redes do mundo, eu não sei o que mais, ninguém o vem buscar. Pá, o Sporting devia de pagar, paga o que tiver que pagar e o gajo não sai daqui, pá, porque é uma referência, já tinha não sei quantos anos de Sporting, 10, 11, 13, ou lá o que foi, os miúdos iam gostar, isto antes dele fazer aquilo que toda a gente sabe que ele Claro. fez. E com o Mathieu, sinto. Apesar de ele estar aqui há menos tempo, 3 temporadas, ele tem para cima de 100 jogos, qualquer coisa como 100 jogos, mais coisa, menos coisa, ele tem 20 e Cento e tal na pouco. presidente e pouco, e portanto é um jogador que tem. Pá, é aquele jogador com estrutura mesmo completa. É um jogador que sabe falar, é um jogador que sabe estar em campo, é um jogador que tu não ouves um problema sobre ele. A ida para a França tem muito a ver com aquilo que se fala da questão da mulher que queria regressar à França e, portanto, que eu percebo e que faz todo o sentido, mas era aquele jogador que, pá, que tu davas, era importantíssimo tê-lo para aqueles miúdos que entram na academia, para aqueles miúdos que depois veem o crescimento, que vão crescendo no Sporting, olham e sentem ali aquele assim, que repara que nós temos que ter jogadores recentes que dão esse salto e que passam para o lado lá. Como temos, como já falamos noutros programas, como deveríamos ter uma figura quase um patrono do Sporting, que podia ser, mas nunca na vida poderá agora ser, que era, por exemplo, o Manuel Fernandes, que poderia ter sido, e que não é e que nunca vai ser, porque destruiu-se ele próprio com estas, com tudo isto que se passaram nos últimos anos. E nós temos que, e nós não temos o cuidado com essas figuras, é uma pena. Nós não somos capazes de tratar bem os nossos, de os colocar num determinado patamar que permita crescer ainda mais o sportinguismo e ajudar a formar os homens. Eu daqui a um bocado vou falar do Rafael Leão, porque tu Sim, me vais deixar falar mais daqui a um bocado. claro, Eu tenho aqui para aí obviamente. duas páginas, vou tentar dizer rapidamente as coisas, porque eu armei-me em parvo e estive a ler o acórdão das 327 páginas. Não li tudo, mas li uma grande parte. E tenho aqui Eu também algumas li, atenção. coisas. Sim, eu sei que também leste. E tenho aqui algumas coisas. E eu fui buscar outras coisas que o Castro não disse no Logo fiz três sentido. coisas que ouviu-se mal na última. Deixa-me só Sim, e dizer em porque. francês: Mathieu Doiresté. Só Ah, para exato, já perceber. não. Exatamente. Pronto, só Mas. isso. Mas isto para dizer, só para terminar, em relação ao Matia, que estas figuras, estas figuras que nos, que nos ligam, que nos transportam para este universo imaginário, pá, é uma figura mítica, é um jogador que entrou, que veio do Barcelona, mesmo como alguns diziam, que já sabemos, quando são contratados pelo Sporting, aqui de podre, que não sei o que é, não sei o que mais, que mostrou que é provavelmente um dos melhores. Está melhor que muitos. Está Fez melhor as que centrais muitos. que nós temos aqui no nosso campeonato e pronto, olha, tenho uma pena que ele que se vá embora e espero mesmo que a despedida dele não Seja aquela seja, que ele pá, que merece. seja qualquer, nem que nós tenhamos que fazer nem que ele tenha que vir cá fazer uma perninha ou vir cá entrar em um estado abalado com ele cheio, porque um jogador desta natureza não pode sair com um adeus e até logo e sai pela porta 10A e com uma conferência de imprensa ou pouco mais. Não, um jogador destes tem que sair como deve sair um jogador desta natureza, com os sócios pelo menos a prestarem-lhe uma última homenagem e uma grande salva de palmas, porque é um jogador que tem muito nos ensinado muito e que tem sido um fantástico profissional. E só esperemos que ele tenha a despedida que merece. Avançando, e agora desculpem-me, mas vou ter que puxar a brasa à minha sardinha. Permitam-me dizer o seguinte: eu quero o Max no Europeu. Portanto, relativamente à questão do Luís Maximiano, que já fez. Já foi aqui convidado no Sporting 160, João Castro. Achas que o Max poderá ser uma solução para o europeu do ano que vem? Pois, aqui a questão é que esta conjuntura favorece realmente o Max, porque vai-lhe dar a oportunidade, se tudo correr bem a nível mundial com esta pandemia, de jogar mais uma época antes do europeu e consolidar tudo aquilo que tem vindo a fazer. Obviamente também comete erros, um guarda-redes novo comete sempre erros, ele sabe disso, mas eu acho que é uma das pessoas que, eu reconheço isso desde que ele foi ao programa de Sporting e falou connosco e referiu muito bem que trabalhava em cima dos erros, principalmente o jogo dos pés. Max evoluiu muito, quem viu o Sub-23 e quem viu o Sporting, e realmente tem tido confiança, também teve muita ajuda, mas a maior parte do mérito é do Max. E, portanto, o Max só tem que continuar a trabalhar como tem vindo a ser feito, de modo a conseguir, obviamente, ter uma vaga no europeu, não sendo fácil, porque existem outros guarda-redes com mais experiência e outros guarda-redes que têm realmente outro tipo de estatuto, e o Fernando Santos. É muito fiel, vocês não se esqueçam disso, o Fernando Santos é muito fiel às suas escolhas, portanto não é fácil entrar na seleção de Fernando Santos. Agora, obviamente, jogando, tendo boas exibições, porque é que não havíamos ter o Max no Europeu? Há sempre surpresas numa convocatória para um Europeu ou Mundial, e Max pode ser uma surpresa nessa convocatória. Agora, o que era importante, todos aqueles têm muito medo de lançar os jovens, ai que medo. Ponham os olhos também no Max, não só por algumas vicissitudes que aconteceram, mas é verdade é que quando há ali alguma qualidade devemos apostar, até porque se calhar íamos buscar um guarda-redes estrangeiro e se calhar ia cometer o mesmo tipo de erros, mas não iria transformar, não iria unir os adeptos do Sporting em torno dos jogadores. Já se sabe que os adeptos do Sporting só se unem, os adeptos do Sporting de futebol só se unem, conforme eu já estou farto de repetir, mas vou repetir outra vez, só se unem se for um grande craque e as pessoas reconheçam realmente o valor, ou se for um jogador que vem da formação que é muito mais acarinhado. E isso é que faz com que haja laços entre os adeptos e os jogadores. E só para dizer, a pena que não está aqui a minha filha, hoje ainda não invadiu o set, Exato. mas há de aparecer, nem que tenha que chamá-la, não é? Há de aparecer e, portanto, tenho-vos a dizer que é o jogador preferido dela. Isto diz muito, não é? Alguém Claro. que não vê Certo. futebol, mas olhou Uma para o criança guarda-redes e como um gosto, disse: diga-se. olha o guarda-redes e disse: é o meu jogador preferido, é o Max. E são estes elementos. Portanto, ela não foi escolher nenhum jogador estrangeiro, foi escolher, olhou para o plantel, viu que aquele era o mais novo, reparem, reparou que era o mais novo, Certo. escolheu o Max. Isto diz muito, e vê-se aí nas redes sociais, muita gente que realmente gosta do Max e muitos jovens que querem conhecer o Max e querem as luvas, a camisola do Max. Isto é que une os adeptos em torno de uma equipa e, portanto, acho que é também importante para ele nós ter a concorrência interna. Eu já falei disso aqui. Portanto, não estou a dizer que se ficar assim com o plantel como está, o Sporting em nível do guarda-redes é mau para ele, na minha opinião. Era importante Certo. ter um guarda-redes que lutasse com ele, porque isto só iria fazê-lo crescer. E é outro guarda-redes também. E nós temos aqui duas soluções. E obviamente, depois o treinador é que escolhe. Ruben Amorim já disse que gosta do guarda-redes ofensivo, portanto, o jogo de pés, novamente, o jogo de pés e o controle de profundidade por parte do guarda-redes. E portanto, o Max tem que continuar a trabalhar nesses dois aspectos, que é o posicionamento e o controle da profundidade para ser ali o último elemento, quase como o líbero, não é? E depois a parte do jogo de pés é importante. E Ruben Amorim, isso, e o Max evoluiu muito. Já referiu entre linhas que quer um guarda-redes mais ofensivo, e portanto, isto é uma dica para o Max trabalhar mais. E esperemos que Rubén Amorim saiba aproveitar. Pedro, achas que poderá ser o regresso de jogadores ativos no Sporting à seleção? Pois, eu nem sei quando é que vai regressar ao futebol, nem sei quando é que vai Vamos mudar regressar de assunto. Rafael Leão, então, como é que está? ao futebol. Não, nem sei quando é que vai regressar ao futebol. Não, o Max, tem um caminho longo pela frente, não tenho dúvida. Obviamente, o facto de estar no Sporting traz desafios adicionais a qualquer outro guarda-redes, tanto no Sporting, no Certo. Benfica ou no Porto, que qualquer outro, não só ao nível da visibilidade, obviamente. Esse traz para o bem e para o mal é completamente ser diferente do guarda-redes do Sporting ou ser de um outro clube, com todo o respeito pelos outros clubes, tirando os três, os outros dois grandes. Mas eu diria que o Max terá que evoluir, e se nós dermos tempo, há pouco aqui no chat o Ricardo Almeida dizia, pá, sei que esta minha opinião não é muito popular, até agora o Max não me impressionou muito, acho um guarda-redes médio, mas espero esteja enganado. E eu acho que é um bocado por aí, temos que estar um bocadinho, não digo enganados, mas temos que dar um pouco de tempo. Toda a gente se recorda que aconteceu com o Patrício. O Patrício é um bom Certo. exemplo, sofreu muito, mas muito, de nós, enquanto adeptos de Sporting, de outros adeptos. Vocês todos se lembram daquelas coisas que fizeram no Dragão, quando ele deu o frango e aquelas coisas, não é? Aquelas caras, caretas do Patrício, que os adeptos apareceram lá com aquilo. Enfim, aqui é preciso dar tempo ao Max para evoluir. E obviamente, para que o Max evolua, é preciso ter um treinador que acredite nele, que o ajude a evoluir. É preciso que os treinadores de guarda-redes e quem está por trás de toda a estrutura relacionada com o treino dos guarda-redes o possa ajudar. E é preciso também uma equipa que seja uma equipa de jeito, porque é tudo muito mais fácil quando a equipa joga bem do que quando não joga nada, porque não há volta a dar-lhe. Portanto, agora acredito que possa ser um jogador para a seleção, mas não temos mais nada. Teríamos o Bruno Fernandes ali na calha, obviamente, por tudo aquilo que sabemos. Ah, e depois os outros que temos ainda estão num trajeto que vai demorar muito tempo, porque mais do que a seleção ainda precisam de se afirmar no Sporting, e só depois de se afirmarem no Sporting, como é óbvio, o Fernando Santos vai reparar neles se eles se afirmarem no Sporting. Agora, este atraso do Europeu para 2021 pode abrir perspectivas a que alguns jogadores, a eles e a qualquer outro jogador que queira ser convocado, que ganha aqui um novo alento, porque há aqui uma janela de tempo que se alargou e, portanto, que é possível trazer algo mais para eles e, portanto, procurarem essa possível convocatória para um europeu. E que vai chamar-se ainda assim Euro 2020 na mesma, porque o Sim, merchandising está está feito, tudo feito, portanto, claro, imagino que sim. acabaria Vai por ser ser giro, por acaso, as pessoas chamar. no estádio com cascóis a dizer Euro 2020, em 2021, se tudo correr bem, esperemos que sim. Mas pronto, mas aí não há nada, aí não há volta a dar, e acho que isso também não é um problema. Paciência, É o é o que é. que é, exatamente. É o que é. Bem, o tempo já vai longo Vai, e é tu verdade. disseste que tinhas 3 páginas Não, mas é de. sim, algumas, mas eu vou resumir, eu vou Já resumir. foi a leão. Portanto, relativamente ao acórdão, a semana passada, o João pegou em alguns pontos. Peço-te a ti agora nos possas elucidar demais. Não, eu só para não parecer que eu estou a corrigir de alguma forma o que o João disse, que não é nada Não, de disso. modo O nenhum. João fez o trabalho que fez na semana passada, que ainda por cima sofreu bastantes cortes por causa dos problemas que temos, mas a questão nem foi isso. Eu fui tentar buscar aqui outras coisas. Eu dividi isto em quatro partes, na realidade, porque eu fui ler com mais atenção o acórdão. O acórdão tem 327 páginas, não deu para ler as páginas todas, nem fazia sentido. Há lá coisas que não faziam sentido, porque são difíceis de perceber, e muitas delas, estamos a falar de uma decisão que tem um conjunto de factos e fundamentos e que vai buscar os Certo. artigos todos e aquela coisa toda. Mas eu dividi em quatro partes porque achei que houve aqui coisas que eram preciso dizer e salientar e importantes. A primeira tem a ver com a própria defesa do Sporting, e vou dividir aqui a defesa do Sporting entre o Sporting, do que lá mostrou sobre o Rafael Leão, e depois a parte relacionada com o Varandas, que fica para a última parte. Mas achei curioso porque o jogador realmente, olhando para aquele acórdão, tinha mesmo que perder. Tinha que perder aquela decisão, porque o Rafael Leão foi capaz de relatar determinados factos, sentir-se apupado, amuado, por exemplo, na Taça de Portugal, onde ele nem jogou, nem foi convocado. Certo. Portanto, isso é logo espetacular, que é uma coisa, e ele consegue ter comportamentos, personalizar, pessoalizar determinadas ações que lhe aconteceram em momentos em que ele não estava lá. Portanto, logo aí é espetacular. E isso está lá no documento, o Sporting mostra isso. E o Sporting mostra isso no documento muito bem. Inclusive, o Sporting a certa altura mostra lá, nós agora perdemos aqui a imagem do Castro, vamos ver se ele regressa ou aqui qualquer coisa que se passou, mas o Sporting a certa altura questiona o autor, neste caso era o Rafael Leão, se a certa altura, e ele relata tantas coisas que quase todas elas são relacionadas com 5 de abril de 2018, que é a data do famigerado jogo Atlético Madrid, ou por essa altura, em que ele também não foi convocado. E, portanto, o Sporting a certa altura até pergunta: então, mas se ele se sentiu tão incomodado por tudo isto, se calhar nessa altura poderia ele próprio ter rescindido o contrato, aí é que se calhar fazia sentido. Portanto, foi logo, mostra, esta primeira parte mostra um caráter muito, pá, eu fiquei mesmo muito triste a ler isto, porque é diferente tu ouvires umas coisas e é diferente tu leres e ver determinadas situações que o adepto fala, diz, ou o jogador diz, e tu ficas assim, caramba, estamos a falar de um gajo que, ou de um jogador, para não ser assim deselegante, pá, que no estádio do Dragão, pá, quando ficou aquele 2-2, todos nós a puxarmos pelo Rafael Leão, o Castro quase que tinha um ataque cardíaco na altura com o Não, José não foi Duarte. 2-2. Não Foi foi dois, 2-2. perdemos 2-1, ele é que falhou Não. 2-2. Ele falhou o 2-2 Exatamente. no Mas final. pronto, um Lembro-me. jogador que nós todos estávamos a querer vibrar e ler estas coisas, e mais, ele estava tão triste com tudo isto e psicologicamente abananado, que no dia dos anos o Certo. presidente Bruno Carvalho manda-lhe uma mensagem que diz: forte abraço, de parabéns, campeão Bruno de Carvalho. E ele responde: obrigado, estamos juntos, boss. Epá, eu vou-te dizer, eu quando li isso, o próprio Tado, quando tem lá, diz: como é que é possível, depois de tudo o que ele relata, estas coisas acontecerem e ele estar a dizer que não tinha Se calhar não condições. foi ele que relatou, não é? Pois, esta é a primeira parte. Portanto, é tudo a defesa do Sporting, por acaso dessa parte está muito bem fundamentada e é muito engraçado, salvo seja aqui o engraçado, mas olhar Sim. para estas questões. Depois há uma segunda coisa, que é um pequeno pormenor que pode ter passado às pessoas que leram, mas lá vem o TAD, na sua, o seu documento, diz lá factos que são provados e factos que não são Sim. provados. Há coisas que, mediante os autos, mediante a audição de todas estas pessoas que eu ouvi, há coisas que são provadas, em que eles dizem, não, isto aqui está, e há coisas que não estão provadas. E eu anotei aqui cinco coisas que eu gostava de dizer que não foram provadas. Uma delas era que o presidente do clube não tinha bastante intimidade com o Mustafá, uma coisa que fartou-se de ver nos jornais. Depois, isto, não sou eu que o digo, atenção, não Certo, confunda. só está escrito. Só está escrito. Depois, há um pormenor delicioso que é o TAD não percebe, não provou que tenham sido lançadas tochas de forma violenta em direção ao Rui Patrício. E mais, o TAD, a certa altura, diz assim: não se alcança muito bem o que será arremessar uma tocha de forma violenta, porque o TAD não sabe. Ou arremessas uma tocha ou não arremessas. Arremessar de violência é o quê? O que é isso para, pá, para uma pessoa, que, para tribunais e para instituições como estas que querem fazer? O que é arremessar uma tocha violenta? É tirar com mais Certo. força? Alguém teve a medir o braço, moveu-se com mais rapidez, A em velocidade. direção, a velocidade? Pronto, isso não ficou provado também nesta coisa. Depois, uma das coisas que apareceu no jornal e está desmentido aqui. Ele não telefonou ao pai a chorar, o jogador, o Rafael Leão, como diziam que no próprio dia às 8h30 telefonou para o pai a chorar. Nos dias seguentes ao ataque à academia, onde vivia Rafael Leão e que não conseguia descansar ou sequer dormir, também não ficou provado, portanto, que era uma das coisas que se dizia, que ele dizia, que acontecia, não, nada. E que também uma coisa que se falou muito nos jornais e que veio, e que ele era abordado por adeptos identificados em locais públicos. Fatos não provados, que não foram provados nesse. Não quer dizer que se calhar podiam se vir a provar, mas que não foram. E portanto, aquelas notícias que andaram aí todas naquele entulho TV, é bom que as pessoas tenham noção disso. Depois há aqui uma terceira parte, eu vou ser rápido, senão o Castro ainda adormece e eu não quero que ele adormeça. Há aqui uma. Estava a treinar para a Ah, liga ok, bancada. pode-se treinar. Depois há aqui uma terceira parte, muito importante. A certa altura, nós ganhamos este processo. Ganhamos este processo, pode recorrer no sentido em que pode só pedir a anulação, tem a ver com a forma e portanto, isto já não tem recurso. Mas o tribunal divide bem as duas questões da justa causa, em que uma dá como provada a favor do jogador, é bom, é importante que se perceba isto, Não, duas, dá duas. e Dá a duas, Pedro. outra. A segunda, importantíssima, que é aí que o Sporting ganha, não dá e, portanto, o Sporting acaba por ganhar. Onde é que a primeira que está do lado do jogador tem a ver com o incumprimento contratual grave e culposo por parte da entidade pregadora? O que é que eles querem dizer com isto? Olhando para tudo isso, tem a ver que o Sporting deveria ter feito muito mais na questão da segurança. Porque foram avisados, porque o Ricardo Fernandes, ou lá como é que é, já não recordo o nome, e demais funcionários poderiam e deveriam ter feito muito mais. É isso que diz o Tribunal. E, portanto, nessa questão, esse primeiro requisito para a justa causa, era a favor, e quem começa a ler sem saber a discussão, sem saber a decisão, fica assim a pensar: é lá, o Sporting está lixado, isto começa mal para o Sporting. Mas Certo. depois, na segunda, no assédio e na alocação das normas de segurança, há um conjunto de erros cometidos até pelo próprio jogador, vê-se mesmo que isto foi feito. Enfim, foi a aproveitar o momento. Permaneceu na academia. Depois foi para o Porto por decisão do pai. O pai já teve aqui várias decisões muito interessantes a favor do Sporting, não do jogador. Depois foi para Ibiza, foi para o Algarve, respondeu ao SMS de parabéns, regressou à academia. Ou seja, para quem não tinha condições psicológicas, a coisa não estava assim lá muito bem e ainda regressou ao local onde ele se queixava. Portanto, Certo. como diz, e depois ainda quis regressar ao Sporting, depois de todo o mesmo este processo, inclusive tendo rescindido com o Lille, para regressar ao Sporting, já nas conversações depois com o Sousa Sintra e não sei o que mais. Portanto, e é aí que o Tribunal diz, não, este jogador tinha condições para continuar, apesar do Sporting poder e deveria ter feito mais, o jogador. Isto leva-me a crer também a outra coisa. Cuidado, que também fica aqui uma porta para que os outros jogadores, como o Rui Patrício, como o Gelson, o William Willian, Carvalho. provavelmente poderiam ganhar este segundo ponto. E ganhando este segundo ponto, a razão estava do lado deles. Ganhavam outra causa. Porque eles poderiam não regressar, e não regressaram, e portanto o TAD, e depende Não é depois, regressaram, Pedro. Não encetaram negociações não para incitaram, e regressar. mais, não regressaram, não incitaram as negociações, uma série de coisas que foram diferentes do Rafael Leão. Portanto, este caso do Rafael Leão Também é importante que as pessoas percebam, não podemos extrapolar e dizer ganhamos o leão e íamos ganhar os outros. Não, provavelmente ganhamos o leão e ganharíamos o podense. Talvez. Não Sim. sei se ganharíamos os outros. Depende depois da interpretação que seria feita por Fosse outros, dada. por outros, por outro, por, pelo Tado, mas por outras pessoas. Por fim, Varandas aparece neste acórdão, na página 306, 311, 313 e 320 e não sei das quantas. Epá, eu vou ser sincero, acho que não fez uma boa figura. E poderia, eu percebo, mas não fez uma boa figura. Nas várias intervenções que lá estão, ele considera que Bruno Carvalho foi bem julgado e destituído. É uma opinião dele e respeito essa opinião, está no seu direito. Obviamente que a ele lhe interessava que fosse destituído, porque foi até aquele que avançou mais rapidamente. Frisou várias vezes, ou frisou, pelo menos, quando não era necessário, no momento em que estava a falar sobre isso, que o diretor de segurança era uma pessoa de confiança da antiga direção, uma proximidade excessiva da claque. Portanto, voltou ali a entrar num assunto que Num não era contexto importante, pessoal. num contexto que não que tem muito mais a ver com a guerrilha dele de ser o presidente a seguir a Bruno de Carvalho. E depois, a certa altura, diz que. Ainda dessa questão, fala uma frase que ele diz: não me interessa, não me interessa que aqui, sem ter nenhuma ligação de Bruno Carvalho ao caso Alcochete, ele é responsável por tudo o que aconteceu pelo Sporting, ficar em terceiro lugar e, portanto, imputa as responsabilidades todas e no final do mandato ele tem de ser julgado por isso. É importante que ele tenha dito e que está escrito lá, porque é aquilo que nós vamos fazer também com ele que não se esqueça disso. A forma como ele Certo. teve tanta importância a dizer e depois termina a dizer. Uma frase muito interessante no acórdão que diz: o seu legal representante, Frederico Varandas, por um lado reconhece a prática de factos pelo ex-presidente Bruno Carvalho com causa de rescisão de contrato, responsabilizando o portal, e por outro lado quer ganhar o caso ao Rafael Leão. E isto é lá, quem o diz é o Ao acórdão. tribunal. O acórdão diz: então, mas espera aí, Frederico Varandas vem aqui, de certa forma tenta imputar uma série de problemas, mas espera lá, ele quer que o Sporting ganhe. Ou perca este caso. É que está aqui a colocar que estas práticas, reconhece a Certo. prática de factos do ex-presidente Bruno Carvalho por causa das rescisões de contrato, diz mesmo que o ex-presidente é que é o responsável pela causa das rescisões. Mas depois, por outro lado, querem ganhar. Não me parece que tenha ficado bem, não sei muito bem em que contexto depois terão sido ditas estas questões, mas estas são frases que estão lá. Esta então é uma das últimas. E portanto. Ficou aqui, quem ler é pouco, não é o mais importante, não é Frederico Varandas aqui, mas ficou aqui ainda um bocadinho aquela azia que, epá, que não tem necessidade. Ele já é presidente do Sporting, não havia necessidade, e o importante ali é defender os interesses do Sporting. E defender os interesses do Sporting é ganhar o processo, como acabamos por ganhar, e aí ganhamos por aquilo que eu disse atrás, O primeiro quesito importante da segurança, falhamos. No segundo, o jogador foi claramente um patareco. E eu tenho pena que ele tenha sido um patareco, porque era um jogador que eu tinha muita curiosidade, gostava muito dele. Ele até me seguia no Twitter, deixou-me de seguir, sem eu nunca lhe ter dirigido nenhuma palavra, nem lhe ter nunca chamado rato, nem nada. Mas pronto, cada um sabe de si. Mas fiquei com pena, porque era um jogador do qual eu. Era o futuro ponta-lança do Sporting, não há Sem dúvida dúvida, disso. sem Era o dúvida, sem Sporting. dúvida, sem dúvida. Melhor que Rezé, de facto. Melhor que Rezé. Claro, melhor. Ainda Até porque é assim. ponta de lança. Certo, precisamente. Precisamente. Agora só tem que trabalhar no centro de Começando por esse 6,5 milhões. mesmo Ou se houver ponto. fazer apps e sites, podemos descontar o valor dos 6,5 milhões. Que seja. Que Não é? seja. Se houver fazer Bem, apps. meninos, o programa já vai longo. Ainda antes de terminar, João, começo por ti. Com as notas finais. Olha, as notas finais, Mariana. Eu assim, tipo Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Trouxe um livro, Trouxeste um ok? livro? Não sei se vocês viram. O Gando Balakov, Balakov fez anos. grande Balakov, fez anos, portanto, generoso e apaixonado, e eu diria mais entusiasmante para qualquer adepto do Sporting Clube Portugal e uma figura mítica que passou por nós, um dos melhores estrangeiros a jogar com as nossas Eu cores, acho que um jogador talvez, não sei se tu concordas, mas para mim foi provavelmente o melhor jogador que eu vi com a camisola do Sporting, também estrangeiro, sim, muito próximo tirando o e muito próximo do Firmino, o Fernando Vidal. Mendes, do Bruno Fernandes, obviamente em termos de qualidade é um Pois, jogador que é, sim. mas E pronto, é, estrangeiro, sim, se calhar pá. foi sem dúvida o melhor jogador estrangeiro que eu vi, não é? Estrangeiro, estamos a falar estrangeiro, sim. Estrangeiro, Eu não tenho a menor talvez dúvida. mesmo, eu vou mais com o estrangeiro até. Sim, Jordão, só Manuel mesmo Fernandes. Bruno, Manuel Fernandes e Bruno Fernandes agora, e Figo, obviamente. Sim. Portanto, queria trazer este livro, aqui na capa, tem Eu também tenho esse realmente livro, muito bom. Yazal, do Manuel Fernandes, e depois tem ali um jogador que eu estou a tapar, que é o João Moutinho, não vale a pena, pronto. Certo, esse Eu tinha podes uma deixar fotografia ficar bonita aí. para mostrar, esqueci-me de a trazer, mas acho que tem aqui no telemóvel, vou Eu procurá-la. queria trazer este livro porque, para as crianças, eu tenho mostrado à minha filha e tem sido giro, pelas Não. caricaturas. Portanto, as crianças gostam muito, eu vou pôr aqui outra vez o nome, Caretas do Sporting, gostam muito das caricaturas e dá para aprender um pouco da história do Sporting e passar-lhes a ela, passar, neste caso, à minha filha, obviamente, a história do Sporting com Portugal. Está aqui Figo também, tem caricaturas muito giras, e portanto dá para passar um pouco de história para as crianças. E nesta altura o texto é de Luís Miguel Pereira, os desenhos é de Carlos Laranjeira e Pedro Ferreira e Ricardo Galvão. E vale a pena porque é da Prime Books e porque isto faz com que as crianças vejam alguns ídolos para nós explicarmos porque é que nós temos esta paixão pelo Sporting. E obviamente, sendo caricaturas, é mais fácil explicar do que ver imagens ou Certo. almanaques do Sporting. E, portanto, fica aqui esta sugestão, já que estamos todos de quarentena, para transmitir de geração em geração esta nossa paixão. Mais notas finais, especialmente, obviamente, para aqueles que nos estão a acompanhar, nós estamos a fazer os possíveis e impossíveis, porque também o trabalho tem sido muito para fazermos realmente mais conteúdos para o Patreon e também ter mais programas soltos. O Pedro fez a semana passada com o Tigas e, neste caso, também com o Rui Chaves, e, portanto, vamos continuar a fazer. E em relação ao Sporting, vamos continuar a acompanhar todas as novidades que houverem e todas as notícias. Deixa-me só também, e para não nos alongarmos, que eu sei que as pessoas também têm que trabalhar amanhã e portanto, vai passando a hora, mas deixa-me só dizer que também estou muito atento àquilo que se vai passando no voleibol. Eu tinha feito um áudio com o Adrian e ele acertou. Estou um bocado preocupado sobre aquilo que. Qual será o futuro do voleibol? Está-se a aproveitar aqui já para descer alguns valores, algumas verbas, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. E deixa-me dizer que, em relação a verbas, nós não falamos sobre isso, mas depois eu hei de falar sobre isso, e se calhar para o próximo programa, Pedro, aponta aí, vamos ter que falar. Os Está clubes europeus apontado. têm feito negociações com os jogadores, obviamente, Eu por para acaso também tinha reduzir os isso para orçamentos. falar aqui. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vamos falar a fundo, Para a semana. mas só para dizer que é um passo que o Sporting vai ter que dar rapidamente, porque com Planalto, com Pico ou com o que quiserem, é verdade que isto afeta os cofres dos clubes. Se clubes como o Barcelona e a Juventus estão a fazer essa renegociação por 3 ou 4 meses de salários, o Sporting tem que ser também ágil e tem que o fazer rapidamente, até para a sobrevivência do próprio clube. Portanto, estou preocupado com essa situação porque não. Ou está a ser feito, e pronto, isso deve ser feito, obviamente, em termos de confidencialidade, está a ser bem feito, não se tem passado nada cá para fora, mas acho que é importante que se chegue rapidamente a uma decisão sobre isso. De resto, é desejar a todos que nos estão a ouvir e a ouvir que fiquem em casa, que cumpram as normas da DGS e que protejam-se a si e aos seus, porque nós vamos vencer. E o que eu queria propor aqui. Era no próximo sábado, por exemplo, fazemos um dia de Sporting e todos nas redes sociais andamos com a camisola do Sporting. Todos a pôr fotografias com a camisola do Sporting em casa e, portanto, no próximo sábado era o desafio que podíamos aqui lançar do Sporting Sente Sensa, era Olha, fotografias que todas as redes sociais vestidos a Sporting, dia de Sporting em casa. muito bem. Sporting Exatamente. sente-se em casa. Por Exatamente, pode ser. exemplo. Por exemplo, Pedro Varela, peço-te então a ti as tuas notas finais. Olha, as minhas notas finais, tenho aqui quatro, vou ser muito rápido, porque uma delas até era de quinta-feira e esqueci-me de dizer estupidamente, mas como estava a fazer moderação, passou-me completamente. Uma do Hóquei em Patins, que tem-se falado do possível regresso, no dia 15 de junho. Eu acho-os bastante otimistas e seria interessante, mas não sei, acho que essa proposta está a ser muito otimista. A segunda, hoje está bem pequenino no jornal, mas é muito importante. A FIFA vai acabar com os negócios, aqueles negócios fantoches. É uma boa notícia. São aqueles negócios em que tu contratas um jogador na mesma janela de transferência e envias para outro clube. Que há quem faça muito aqui em Portugal, aqui muito Outra. próximo do nosso. Envias por empréstimo ou transferência, tem que ser isso. Exatamente. E Alguém. portanto, esses Empréstimo negócios ou vão acabar. transferência. Sim, vão acabar. Não há um jogador que é comprado numa transferência, numa janela de transferência, Numa fica, janela. tem que ficar. Ou fica, ou seja o que quer, ou se não quiser, ficam Não, pode ir lá para o sentado. 23. Pode, Pode ser. mas não pode ser transferido para outro clube. Esses negócios fantoches vão acabar. Depois. Essa era a segunda nota. A terceira nota que eu não falei aqui na semana passada, na quinta-feira, quando fiz com o Rui Chaves e com o Tiago, era dar a nota do Eric Mendonça do projeto que tem para a construção das máscaras através das impressoras 3D, que está a ser feito através de um amigo que é o Nuno Mateus, e portanto é um projeto, já não é o único. O Silas também tem aí um projeto relacionado com isso, e são ações sempre muito importantes. E a quarta era uma foto que eu tinha aqui que descobri no outro dia. Eu vou mostrar muito rapidamente porque depois vão Mostra. tirar o print screen. Eu tenho uma camisola absolutamente horrenda, mas eu voltei a encontrar, que já há muito tempo não tenho, que não sabia onde é que ela estava, mas tirei-a Cuidado para o com as fotos que vais telemóvel. pôr, Pedro. Vou mostrar Cuidado uma com as fotos foto que que vais pôr. tirei há muitos anos com o meu avô. É uma foto que para mim é particularmente importantíssima. Tenho o meu avô, que foi quem me fez sportinguista desde sempre, e é o único avô que eu ainda tenho vivo, com os seus 84 anos, fechados em fevereiro deste ano. E estou eu, um novo, com os óculos que parecem. Enfim, eu acho que isto dava para ver televisão na China, Mostra a com uma biografia. camisola absolutamente horrenda, mas no meio está o Travassos, que é um grande senhor. Não se vai ver muito bem as Incrível. caras, mas é uma foto que eu Ok. já digitalizei, já guardei aqui, Incrível. porque é Carpete. uma foto. Isto foi Isso é carpete. tirada no núcleo do Sporting, naquele que havia ali. Sabes onde jogava basquete no Vasco da Gama, João? Sei, sei, Era na aí o núcleo batalha. do Sporting de Portugal. Eu Ok, já é não sei como é que aquilo se verdade. chamava. Era aí que se apanhavam as Onde terminaram camionetas. antes. Exatamente, primeiro. Esta foto foi lá tirada já há muitos anos, quando fazer deslocações com o Sporting eram, enfim, outros tempos. E pronto, e Eu foram acho essas as. engraçado vestir carpetes. Acho interessante vestir carpetes. Era na altura, usava. Na altura era o que se usava, João. Era, na altura, isto era uma carpete Yves Não, Saint está na Laurent, moda. estava na moda, eu lembro perfeitamente, com um modelo Não, não, não. cornucópia e uns tons de verde. Agora podes dizer que é Verde. vintage. Era vintage e usava-se muito aqueles tons de verde vómito, era muito usado em camisolas de Também por isso é que malha. nunca foste à moda, não é? Não, por Não, isso é que nunca não. fui, nunca passei daquilo, não passei os testes. Mas grande foto, sim senhora. E deixa-me recordar que eu Castaria. também estou lá. Deixa-me só dizer, Mariana, para te Diz, finalizar, o Pedro João. falou que tínhamos lá o Sporting Clube Portugal, o Sporting Clube Portugal, não sei como é que era o núcleo de Pedro. Era Aquilo Sporting. era, aquilo não era, era núcleo, Leões de Portugal, não era Leões de Portugal, Aliás, epá, Portugal, sim. É, mas tinha Sporting Clube, qualquer coisa. era, eu já não me recordo, pá, E engraçado, quem me levou lá foi o meu tio, que foi atleta do Sporting, do atletismo, correu com os irmãos Castro e tudo, ganhou várias provas aqui de atletismo e ele ia muitas vezes lá por causa disso, por causa do atletismo, e reuniam-se lá às vezes pessoal do atletismo que corria pelo Sporting cá no Porto, não é? Como não havia cá instalações de Sporting, esse núcleo apoiava e lembro perfeitamente a primeira vez que estive lá e fiquei maravilhado a ver tantas coisas do Sporting e um dia vou trazer aqui a camisola do meu tio do atletismo, vou-lhe pedir para mostrar a famosa camisola, já que traz ele deixou várias emoldurada. Sim. Traz É espetacular. emoldurada. Já vamos passar para o final, não é? Agora tenho que pôr a Já música, é que vamos isto agora é passar tudo para o final. diferente. Eu vou ver se consigo fazer, sem que aconteça da outra vez que ficamos a falar, mas era só eu que falava, vocês não falavam. Portanto, vamos nos despedir, que eu corto-vos o pio e passo para a música final. Deixa só, Mariana, Mariana, terminar. só dizer-vos que eu não me recordo de Balakov jogar, Pois. até porque no segundo ano de Balakov no Sporting foi o ano em que eu nasci. Pois. Portanto, obviamente deixar aqui essa nota, sim, que tudo aquilo que eu conheço de Balakov, foi visto no YouTube, e é precisamente por isso, que obviamente não me recordo, mas acabará sempre por ser aqui uma lenda. Obrigada a todos aqueles que Obrigado a nos todos. estiveram a acompanhar aqui em direto aqui no YouTube e obrigada a todos aqueles que nos vão ouvir ao longo desta semana. Para a semana cá estaremos novamente. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Obrigada e até para a semana. Viva o Viva o Sporting! Sporting. Viva o Sporting! E agora é aquele momento que eu vou tentar não fazer barulho, mas.